Fazemos uma inversão. Cada um é rei e cada rei bufão. Tudo às avessas outra vez. Solte os demônios que há em você. Onde o juiz vai se chocar, por quê? Às avessas o festão dos todos é melhor. Às avessas! Hoje tudo está hilário. Às avessas! Tudo ao contrário, lixo é ouro e grama é jardim. Às avessas tudo fica assim. Não tem beleza. As avessas. Venha ser a vossa alteza. Hoje.